Estamos começando mais um QN News Science. Hoje, quinta-feira, dia 25 de abril de 2019. E a notícia dessa vez, Gregório? Notícias aqui direto do Brasil. Fauna brasileira em alta aqui, hein? Botos, ih, rapaz. Mesmo solitários, têm uma linguagem muito complexa. Ih, rapaz. Cada eles usam cada emojis no WhatsApp. Cada ser humano é um animal diferente, pode dominar a Terra, tá ligado? Mas golfinho e boto é a mesma coisa. É, a mesma coisa, mas é... Inclusive, lá no, na gringa, eles tratam como dolphin, né? E aqui... Eu não sei se é... Eu fiz a conversão na gringa não tem... Como na gringa não tem boto, eles não diferenciam os dois. É, eu fiz essa conversão pra boto aqui. Porque era golfinho do Rio. Recuso a chamar golfinho de golfinho do Rio. Mas esse boto é no Brasil mesmo? É boto. Porque tem boto em outros países. Tem sim, esse é o boto araguaia. Ah, rapaz. Tem araguaia em outro lugar? Não. Será? Tem um araguaia lá na Rússia, né? Tem a porra não, mano, Araguaia parece um nome indígena. Às vezes os indígenas deram esse nome também na Colômbia, não sei. Não. Você que tá leviano aí. Não. Eu tô certo. Entendi. Então, eu sou o Bernardo. Eu sou o Gregório. E esse é o QN News Science. Está no ar mais um QN News, o programa de notícias que vai queimar sua cabeça. O boto araguaia é diferente da maioria das outras espécies de botos e golfinhos também. Além de habitar água fresca, não salgada, vive uma vida relativamente solitária, em vez de formar grandes grupos, que é o caso dos golfinhos do mar, né? Que eles fazem grupos enormes, inclusive de mais de 20, 30 indivíduos. E a última característica... Fazer a população de Uberlândia. A última característica que levou os biólogos a esperar que os araguaios tivessem ferramentas de comunicação menos complexas do que seus contrapartes marítimas. Mas isso se mostrou errado. Porque qual é a ideia aqui da parada? Quanto mais gente, maior, mais efetivo tem que ser com sua comunicação. Tá ligado? Então, senão... qual que é a conclusão que a gente chega? Que isso, não foi... isso é mentira. Não, emojis no WhatsApp. Sempre. Em vez disso... Existem centenas de sons no vocabulário do araguaia, uma descoberta que pode lançar luz sobre como os mamíferos marinhos em geral desenvolveram suas ferramentas de comunicação. Eu não sei vocês, mas eu imagino os golfinhos se comunicando por palavrão. Eu também. Eles têm muito cara que fazem isso. Filha da puta. A doutora Laura May Collado, da Universidade de Vermont, estudou os habitantes do rio Tocantins e seu afluente, o Araguaia, ao qual os botos receberam o nome. Tocantins no Brasil mesmo. Descobrimos que eles interagem socialmente e estão produzindo mais sons do que pensava-se anteriormente. Disse meio colado em um comunicado. Tem uns sons estranhos, a galera tá meio suspeita. O repertório vocal deles é diversificado. Eu espero que eles também não fiquem em banheira de Nutella. É isso que eu tô ouvindo, embaixo do rio. Exatamente. Normalmente os botos são mais cautelosos com os seres humanos do que os marinhos, né? Uma medida sensata considerando o que fizemos com outras espécies. Até porque ele tem a profundidade pra ele fugir é menor, então ele tem que ficar mais esperto. É verdade, o golfinho deu merda, ele... ele pode ir pra puta que pariu. Do boto, ele só... primeiro que ele só pode ir pra frente e pra trás, e a profundidade não é tão grande assim. É. No entanto, na cidade de Mocajuba, os clientes do mercado de peixe começaram a alimentar os visitantes das docas e a atração pela comida fácil superou a cautela natural dos botos. Inclusive aqui eu quero saber onde fica Mocajuba. Mocajuba fica no Pará. Meio colado relata que microfones subaquáticos identificaram 237 sons dos araguaios distintos no espaço de 20 horas de gravação. Alguns dos sons eram relativamente simples entre os filhotes e suas mães. Outros, no entanto, eram mais longos e complexos. Em notícias que vão aquecer o coração dos introvertidos em todos os lugares, meio colado tem uma teoria que é projetada para ajudar os botos do Araguaia a manterem distância uns dos outros, e não como parte da união de grupos, sacou? Então, eles desenvolveram exatamente os palavrões. Eles têm uma variedade enorme de xingamentos, provavelmente, para manter a distância. É, essa é a diferença. Enquanto lá os golfinhos do mar é tipo, ah, colega, chega aqui, amigão, o outro é filho da puta, some daqui, meu. Sai daqui, mano. Meio colado também relata que as chamadas do Araguaia têm uma estrutura parecida com a de uma orca. Lembrando que orca é golfinho, tá? mas um tom muito mais baixo do que os botos marinhos. Na verdade, meio caminho para a profundidade das baleias, que usam uma frequência baixa para se comunicar por grandes distâncias. Meio colado acredita que isso é para evitar que sons ecoem na vegetação submersa e o habitat que se expande para incluir florestas inundadas na estação chuvosa. Ou seja, eles têm um desenvolvimento de um som um pouco mais semelhante, né, um pouco mais grave, com frequências mais baixas, para, inclusive, como é que percorrer áreas que têm muitas barreiras sólidas, que é o caso de mangues, né? Onde a vegetação tem árvores ali imersas, né? Tem as raízes atrapalhando os esquemas. Pois é. Eu, se fosse usando o celular, não tinha esse problema. Não, eles estão evoluindo exatamente para começar a usar o Zap Zap. Que aí não tem esse problema. O próximo avanço é o único, a única fronteira para esse acontecimento é porque celular à prova d'água é muito caro. Exatamente, mas tem já. Então quase lá. Embora seja improvável que esses sons tenham evoluído a partir do zero, no curto período em que os botos se alimentam de restos de peixes humanos, meio colado está ansioso para ver se os botos do rio, com menos interação humana, são tão faladores quanto. Estudos sobre os botos da Amazônia estão intimamente relacionados, indicaram que eles são muito mais silenciosos. Em outros lugares do Brasil, um pequeno grupo de botos na ilha de garrafa fazem parceria com humanos para garantir que capturem mais peixes do que isoladamente conseguiriam. E isso persistiu ao longo de gerações. Então, mostrando que o golfinho, ele é um animal muito cultural. Ele é muito, então, ele é muito safado que cultural. É, porque, ele porque é um qual é a parada? Caralho. Os golfinhos, esses botos que eles estudaram, que tem uma conversa bem diversificada, eles têm muito contato com o ser humano. Mas será que os golfinhos lá no meio da Amazônia também têm essa linguagem tão avançada? Porque eles não têm tanto contato com o ser humano. Então, teoricamente, talvez faça diferença. Sabe o que é isso? Isso é antropocentrismo. É, exatamente. Acho que o boto não sozinho que... não pode real... falar. Mano, o golfinho, ele estupra, ele mata, ele faz sociedade, ele faz orgia, o cara sabe de tudo. Pois é. Bom, é isso aí. A gente vai descobrir agora, com mais estudos, se os botos têm uma linguagem tão pica igual as dos golfinhos marinhos. Tão pica? Mas deve ter melhor ainda, mano. Porque eles têm que decorar as curvas do rio, tá ligado? Tem que falar um pros outros, falar, mano, você vira direito, né? Pois é. Bom, é isso. É isso. Então, vamos ficando por aqui. E tomem cuidado com o golfinho quando vocês forem no rio. Boa noite. Boa noite. E até amanhã. Falou! Falou!